pais, da Nossa Senhora Maria Santíssima e do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja convosco. Quem vos fala é o seu irmão, pequeno servo de Jesus Cristo e da Nossa Senhora Maria Santíssima, Bezerra. Meus filhos, o momento é de união, o momento é de fraternidade, o momento é de carinho, o momento é de amor, o momento é de perdão, o momento é de compreensão, o momento é de tolerância, o momento é um momento de seguir tudo aquilo que o Cristo ensinou. O momento é de todos os irmãos que estão ligados a toda e qualquer religião, seja ela qual for, os médiuns, estarem todos unidos num só propósito, num só coração, numa só meta, num só alvo, e esse alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo. O alvo são todos os seus ensinamentos, independente das interpretações diferentes. Meus filhos, meus irmãos, estejam unidos, independente do credo, independente da religião, independente de dogmas, independente de tudo isso. Meus filhos, estejam unidos, não degladiem-se entre si, filhos do Cordeiro, filhos da Luz, porque degladiar-se entre si não vem do nosso Deus Altíssimo, que é pura alegria, amor, fraternidade, união. Deus é o amor supremo, é o conjunto de todas as virtudes, onde não há chagas, onde não há paixões, onde não há equívocos. Deus é infinito em tudo. Deus é perfeito em tudo. Deus é tudo o que há do bom e do melhor. Portanto, meus filhos, é hora de tirar, remover toda e qualquer raiva do coração, todo e qualquer sentimento e vontade, sede de vingança, todo e qualquer sentimento de rancor, de ódio. É hora, filhos, de se espiritualizar. Espiritualizar-se. É hora de desmaterializar-se. É hora de enxergar Deus. É hora, filhos, de conhecer Jesus. Médiuns de todas as religiões, médiuns da Umbanda, médiuns espíritas, médiuns universalistas, médiuns evangélicos, médiuns católicos, médiuns esoteristas, médiuns budistas, médiuns de todas as religiões, unam-se, amem-se, respeitem-se, Respeitem-se. Se não compreenderdes o trabalho do outro e a forma do outro de pensar, compreenda. Tente compreender. Se não compreender, filhos, respeita. E unam-se, não te separe do teu irmão, porque ele pensa diferente ou ele faz diferente. O propósito e o alvo final é sempre o mesmo, Jesus. Portanto, filhos, tenham calma, tenham paciência, porque as trevas vêm lutando com afinco, as trevas vêm lutando incessantemente para desviar-lhes do caminho, para causar intriga, para causar brigas, desentendimentos, para causar separação, maledicência, inveja, sede de vingança, raiva, ódio, porque as trevas, filhos, já sabem que perdeu e querem carregar com eles o máximo de almas que estiverem em sintonia com eles. Não caiam na armadilha das trevas, filhos. O servo de Jesus, aquele que tem amor no coração, aquele que é fraterno verdadeiramente, que não é perfeito, mas luta incessantemente contra as suas más tendências, este terá o discernimento. Este não vai ceder à investida das trevas. Este vai lutar. A guerra é mental. A guerra é nas emoções. Prestem atenção, meus filhos, no que vocês sentem. Presta atenção no que vocês pensam. Analise tudo que tu sentirdes no teu dia a dia, no teu acordar e no teu dormir. No teu dormir e no teu acordar. Presta atenção no que tu vais sentir pelo teu marido, ou pela tua mulher, ou pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu amigo, pelo teu colega, pelo teu vizinho, pelo teu conhecido, pelo teu desconhecido. Presta atenção em tudo, até daquela pessoa que você nem imagina quem é, que tu não conhece. Presta atenção no que tu vai sentir por ela, no que tu vai pensar dela, no que tu vai fazer com ela, no que tu está pensando em falar para ela, ou tramar contra ela, ou realizar contra ela. Analise se é bom ou se é ruim. Analise se você gostaria de estar no lugar dela quando tu fordes agir contra ela, quando tu fordes falar com ela, quando tu fordes pensar ou sentir algo dela. Pense se tu estivesse no lugar dela, se tu iria gostar de estar recebendo aquela energia. Pense, filhos, pense. Porque os olhos de Jesus estão atentos. Os olhos de Maria Santíssima estão atentos. Assim como os seus emissários estão na terra em grande quantidade, inclusive reforços. Porque o trabalho está grande, o trabalho está intenso, o trabalho está árduo e incessante. Enquanto vocês dormem, queridos filhos, a espiritualidade maior está trabalhando, mas a das trevas também, para a tua queda, para arrancar de ti a alegria e a salvação de estar encarnado e continuar encarnando neste mundo que está sendo preparado para ser a nova terra, a nova Jerusalém, um mundo fraterno. A guerra é para com suas almas, filhos. Sejam vencedores. Vão para o lado vencedor. O lado vencedor é do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o lado vencedor. Mas para ir para o lado vencedor, tem que seguir os ensinamentos dele. Não só estudar, mas colocar em prática. Médiuns de todas as religiões, vocês foram enviados para mudar o mundo. Eu falo com os médiuns desta casa e de todas as outras casas, porque nós sabemos que muitos dos médiuns que nós estamos usando em outras casas como instrumento estão assistindo a este canal, a esses vídeos. Nós também estamos aqui. Nós usaremos o máximo de médiuns que pudermos, porque a hora é a última. Nós não usaremos só os irmãos que estão vendo e os daqui, mas muitos outros que se colocarem à disposição do Cristo. Os trabalhadores de última hora, apresentem-se, filhos. Apresentem-se, trabalhadores de última hora. É Jesus que chama. É Maria Santíssima que chama, chegou o momento, chegou a hora, filhos, de lutar pela fraternidade, pelo amor e pela paz. Lutar com amor. Lutem agora, filhos, unam-se todos vocês, comuniquem-se, não fiquem separados, liguem um para os outros, unam-se. Todos os médiuns, seja da religião que for, unam-se, visitem as casas uns dos outros, viajem se puderem, unam-se, unam as forças com Jesus Cristo e Maria Santíssima. Médium com Jesus sempre tem que ser humilde. Médium com Jesus não pode ser vaidoso. Médium com Jesus não pode ser ganancioso. Médium com Jesus deve respirar constantemente a fraternidade, a serenidade, a paz, a reforma constante, o progresso constante, o dever de progredir, o dever de crescer, o dever e a vontade, sem pretensão, sem querer nada em troca, de auxiliar o teu próximo, de ajudar aqueles menos evolvidos a caminharem, a evoluírem, médiuns de Jesus. Todos vocês foram enviados para a Terra nesse momento decisivo, não só para evoluírem, mas para trazer muitas almas para Jesus Cristo. Vocês são os guerreiros de Jesus, os guerreiros do amor, os guerreiros da luz. Façam por merecer. Ajudem, médiuns, os seus irmãos, para os quais vocês foram enviados como instrumentos do Cristo para resgatá-los. Não os afaste, não os expulse. Traga-os para Jesus. Médiuns, sejam exemplo. Deem o exemplo, não olhem a quem, abracem, amem, não importa quem seja, não importa o crime que o irmão cometeu ou quantos crimes o irmão cometeu, não importa quem é o espírito dele, filhos, abrace, Ame. Ame. Não julgue. Abraça o irmão ou a irmã, independente de quem seja, independente se ele exala ódio ou raiva. Esse ódio e essa raiva só se cura com o amor que vai sair do teu espírito para ele. É o que ele precisa, é a cura do ódio, o que dissipa as trevas, é a luz, é o amor. Mas esse amor não pode ser da boca para fora. Esse amor tem que ser sincero, tem que sentir verdadeiramente. Meus filhos, unam-se. As trevas vão jogar pesado para com os servos de Jesus Cristo que estão reencarnados hoje nas casas espíritas, nos centros de Umbanda, nos centros de Candomblé, nas igrejas, seja católica ou evangélica. Os guerreiros de Jesus esotéricos, os guerreiros de Jesus universalistas, os guerreiros de Jesus sem religião, não importa. Aqueles que estiverem no caminho, lutando contra as suas tendências más, fazendo bem, perseverantes no caminho do Senhor e da luz, esses serão atacados com força, com muita intensidade. Nós estaremos ao redor, nós os protegeremos, mas vocês receberão as inspirações de nós e também das trevas. Filhos, terão que ter o discernimento, porque Deus vai permitir que vocês recebam as inspirações da luz, mas também vai permitir que vocês recebam as inspirações das trevas. Deus vai testá-los, filhos, na tua fé. Deus vai testá-los com relação a como tu vai agir quando vierem as duas inspirações, do mal e do bem. Deus vai testar a tua fé. Perseverem, lutem, não cedam às investidas do mal, porque ceder às investidas do mal é escolher estar do lado deles. Não vão para o lado deles, mas sim resgatem eles com amor e orações. Quando sentirdes os sentimentos, os pensamentos e as emoções negativas, lembrem-se do que o seu irmão Bezerra disse. Na mesma hora, vocês levam o pensamento para Deus e orem por todos os irmãos invisíveis que estão colocando esse sentimento ruim dentro de você, esses pensamentos ruins dentro de você. Mas orem com amor. Não expulsem eles como se fossem demônios, porque isso vai deixar eles ainda com mais ódio e vai fazer com que eles enxerguem vocês como inimigos. O que vocês não são deles. São nossos irmãos que estão apenas equivocados. Precisam de amor. Orem por eles, não só pelos teus, encarnados e desencarnados, não só pelo mundo, mas também pelos desencarnados que insistem em permanecer nas trevas. Meus filhos, é chegada a hora. Meus filhos, Jesus não está às portas. Jesus já chegou. Ele está aqui entre vós. Que Jesus Cristo, o Deus Altíssimo, e a Nossa Senhora Maria Santíssima, os ampare e os abençoe. Do seu amigo, do seu irmão, um pequeno servo do Senhor, Bezerra.